Paranaguai com IAM, aqui é o Felipe, César, Léo, Christian, nós somos o Doutor Spock, Guaicuí, toca você. Alô, você, 5, bom dia.